de ave, ave ao piroca, filho anda comer. O céu do vai tá fuder. O Dita já não sabe mais o que fazer. É essa geração que não dá certo de ter.